Te peço não mais uma chance, que eu vou te mostrar que eu mudei. Eu te amo e vou te provar. Nossa saideira, senhor! Você me ama e eu te amo, eu não vou negar. Seu coração tá machucado e não quer perdoar. Oh, te peço não mais uma chance, eu vou te mostrar que eu mudei. Eu te amo e vou te provar. Isso foi Banda Louca Tentação, especial Sofrência. Valeu! Banda Louca Tentação, tocando a sofrência do Pará. Leve nosso show pra sua cidade. Contato é o WhatsApp 91 98103 9530. Isso é Banda Louca Tentação.